A fechar 19. O peso de Jamie foi retirado lentamente de mim e eu sentei-me tonta e um pouco enjoada pelo golpe na cabeça. Stephen Bonnet ficou a olhar para mim, observando-me com desgosto, como se eu fosse um animal que ele quisera comprar. Perto dele, Roberts observava-me irado, a tocar com a mão numa mancha de sangue na sua linha de cabelo. Bonnet piscou os olhos, finalmente, e olhou para Jamie, que se levantara. Mulher tola, disse Bonnet sem ânimo. Mas acho que você não se importa com isso. Ele assentiu, mostrando um fraco sorriso. Sinto-me na obrigação de pagar a minha dívida para consigo. Uma vida por uma vida, como diz o bom livro. Pagar-nos? Perguntou Ian, zangado. Depois do que fizemos por si, rouba-nos e prejudica-nos, ataca a minha tia e o meu cão e ainda tem a coragem de dizer isso? Os olhos claros de Bonnet fixaram-se no rosto de Ian. Eram verdes, da cor de uvas, sem pele. Ele fazia uma covinha profunda numa das faces, como se Deus tivesse calcado ali o polegar ao criá-lo. Mas os olhos eram frios como a água do rio na madrugada. Então, rapaz, nunca leste as escrituras? Bonnet abanou a cabeça reprovadoramente, fazendo estalar a língua. Uma mulher virtuosa vale mais do que rubis. O preço dela é mais alto do que o das pérolas. Ele abriu a mão, ainda a sorrir, e a luz da lanterna refletiu o brilho de três gemas: esmeralda, safira e o fogo escuro do diamante negro. Tenho a certeza de que o Sr. Fraser concorda. Não é assim, senhor? Ele enfiou a mão no casaco e voltou a tirá-la, vazia. E afinal, disse ele, com os olhos frios, em direção a Ian, há pagamentos de tipos diferentes. Sorriu, não muito contente. Mas não acho que tenhas idade suficiente para saber isso. Dá-te por feliz, por eu não me dar ao trabalho de te dar uma lição. Virou-se, fazendo um gesto aos seus companheiros. Já temos o que viemos buscar, disse ele abruptamente. Vamos. Subiu para a morada e saltou, desembarcando com um resmungo na margem cheia de lama. Os seus homens seguiram-no, com Roberts a lançar-me um olhar perverso antes de sair do barco. Os quatro homens desapareceram imediatamente pelo matagal e eu ouvi o relincho estridente de um cavalo, algures na escuridão. A bordo estava tudo em silêncio. O céu estava da cor do carvão e a trovoada ecoava fraca à distância, com raios a iluminarem o horizonte ao longe. Malditos! O capitão Freeman cuspiu para o lado e virou-se para o seu companheiro. Agarra as varas, Trócolos, ordenou ele, e caminhou em direção à barra do leme, prendendo as calças à medida que andava. Lentamente, os outros mexeram-se e ganharam vida. Fergus, após um olhar para Jamie, acendeu a lanterna e desapareceu pela cabina adentro, onde o ouvi começar a arrumar as coisas. Ian estava sentado no convés, a cabeça de cabelos escuros inclinada sobre o rolo, enquanto passava a camisa amarrotada no pescoço do animal. Eu não quis olhar para Jamie. Ajoelhei-me e gatinhei devagar até ao jovem Ian. Rolo observou-me, os olhos amarelos, atentos, mas não fez nenhuma objeção à minha presença. Como é que ele está? Perguntei com a voz rouca. Sentia a aliança na garganta, uma obstrução desconfortável, e engoli em seco várias vezes. O jovem Ian ergueu o olhar prontamente, com o rosto pálido e sério, mas os olhos alertas. Acho que ele está bem, disse ele meigamente. Tia, a senhora está bem? Não está magoada, pois não? Não, respondi, e tentei sorrir de um modo reconfortante. Estou bem. Havia uma zona dorida na minha cabeça e os meus ouvidos ainda zuniam um bocado. O halo amarelo de luz à volta da lanterna parecia oscilar, inchar e diminuir de modo constante com o batimento do meu coração. Uma das minhas faces estava arranhada, o cotovelo magoado, e tinha uma lasca grande de madeira numa das mãos. Mas, de um modo geral, eu parecia estar bem, fisicamente. Noutros aspectos, tinha as minhas dúvidas. Não olhei para Jamie, que se encontrava a cerca de 2 metros atrás de mim, mas conseguia sentir a sua presença, ominosa como uma tempestade que se anuncia. Ian, que claramente conseguia vê-lo por cima do meu ombro, parecia ligeiramente apreensivo. Ouvimos um leve ranger no convés e a expressão de Ian acalmou-se. Ouvi a voz de Jamie dentro da cabina totalmente casual, quando fez uma pergunta a Fergus, e depois deixei de a ouvir, perdida nos sons das arrumações dos homens que endireitavam a mobília e reuniam os objetos espalhados. Expirei lentamente. Não se preocupe, tia, disse Ian, tentando acalmar-me. Não acho que o tio Jamie seja o tipo de homem de bater. Eu não tinha tanta a certeza disso, dadas as vibrações vindas na direção de Jamie, mas esperava que ele estivesse certo. Ele está muito zangado, não está? Perguntei em voz baixa. Ian encolheu os ombros sem ter a certeza. Bem, da última vez que eu o vi olhar para mim daquela maneira, levou-me para casa e deu-me uma tareia. Mas tenho a certeza de que ele não a trataria desse modo, acrescentou rapidamente. Acho que não, disse eu um pouco inexpressiva. Não tinha a certeza de que não preferiria que ele o fizesse. Também não é muito bom ouvir o que o tio Jamie diz quando está zangado, disse Ian, abanando a cabeça solidariamente. Eu preferiria uma tareia. Olhei para Ian calmamente e inclinei-me sobre o cão. Já nos aconteceram coisas suficientemente más para hoje. Já parou de sangrar? Felizmente tinha parado. Apesar do pelo manchado de sangue, o ferimento tinha sido pequeno, atingir a pele e um pouco de músculo perto do ombro. Rolo baixou as orelhas e mostrou os dentes enquanto eu o examinava, mas não protestou. És um cão bonito, murmurei. Se eu tivesse alguma maneira de anestesiar a pele, teria cozido a ferida. Mas teríamos que nos contentar sem essas comodidades. É preciso pôr um pouco de unguento aqui para manter os insetos afastados. Eu vou buscar, tia. Sei onde está a sua caixa. Ian afastou devagarinho a cabeça de rolo do seu joelho e levantou-se. É aquele unguento verde com que a tia besuntou o dedo de Fergus? Quando anuí, ele desapareceu pela cabina adentro, deixando-me sozinha com o estômago embrulhado, a dor de cabeça e a garganta congestionada. Engoli diversas vezes, mas sem sucesso. Toquei na minha garganta delicadamente, tentando imaginar qual a aliança que eu ainda tinha. Eutróclus apareceu dando a volta à cabina, carregando uma vara grossa e comprida de madeira branca, profundamente manchada de um lado, as marcas testemunhando o seu uso frequente. Fincando a vara firmemente ao lado do barco, apoiou o seu peso nela, ofegante pelo esforço. Eu sobressaltei-me quando Jamie saiu das sombras com uma vara parecida na mão. Não o tinha ouvido acima das batidas e dos gritos. Ele não olhou para mim, mas tirou a camisa e, a um sinal do ajudante, fincou a sua vara. À quarta tentativa, senti a vibração do casco, um tremor leve de algo a ser erguido. Animados, Jamie e o ajudante empurraram com mais força e, de repente, o casco libertou-se com um bung abafado da madeira que fez Rolo levantar a cabeça e ladrar. Eutróclus anuiu com a cabeça para Jamie, com um sorriso no rosto suado e brilhante, e tirou-lhe a vara. Jamie anuiu, sorrindo, e ao agarrar a camisa do convés, virou-se para mim. Fiquei tensa. E Rolo ergueu as orelhas em alerta total. Mas Jamie não demonstrou vontade de me atacar, nem de me atirar borda fora. Apenas se inclinou para a frente, franzindo o sobrolho ao olhar para mim sob a luz inconstante da lanterna. Como te sentes, Sassenach? Não consigo perceber se estás meio verde ou se é só a luz. Estou bem, talvez um pouco trêmula. Mais do que um pouco. As minhas mãos ainda estavam úmidas e eu sabia que os meus joelhos trêmulos não me sustentariam se eu me tentasse levantar. Engoli em seco, tossi e bati no peito. Provavelmente é só a imaginação minha, mas parece que a aliança está presa na minha garganta. Ele semicerrou-me os olhos, pensativo. Depois virou-se para Fergus, que aparecera da cabina e rondava ali perto. Pergunta ao capitão se pode emprestar o cachimbo dele. Por um momento, Fergus. Ele virou-se, tirou a camisa por cima da cabeça e desapareceu, voltando momentos depois com uma chávena de água. Eu tentei agarrá-la, agradecida, mas ele manteve-a fora do meu alcance. Ainda não, Sassenach, disse ele. Percebeste? Obrigado, Fergus. Agora vai buscar um balde vazio, está bem? Tirando o cachimbo imundo da mão de um confuso Fergus, enfiou o polegar no espaço manchado e começou a raspar o resíduo peganhento e queimado do interior. Virando o cachimbo para baixo, bateu-o sobre o copo de água, causando uma pequena chuva de crostas castanhas e pedaços úmidos de tabaco semi-queimado que ele misturou na água com o polegar escuro. Ao terminar as preparações, olhou para mim por cima da borda da chávena de uma maneira estranhamente sinistra. Não, disse eu, nem penses. Ah, sim, disse ele. Vem cá, Sassenach. Isto vai curar o que te aflige. Vou só esperar, disse eu. Cruzei os braços ao peito. Mas obrigada de qualquer maneira. Fergus já tinha regressado com um balde, com as sobrancelhas erguidas. Jamie tirou-lhe e colocou-o no convés ao meu lado. Já fiz isto da tua maneira, Sassenach, informou-me, e é bem pior do que pensas. Além disso, não é nada agradável de se fazer num barco, com pessoas por perto. Não concordas? Pousou uma mão na minha nuca e pressionou a chávena contra o meu lábio inferior. Será rápido, vamos. Só precisas de um golinho. Apertei os lábios, um contra o outro. O cheiro da chávena já era suficiente para fazer revolver o meu estômago. Combinando-se com o fedor do tabaco, a superfície castanha do líquido, as crostas a boiar abaixo da superfície e a lembrança dos catarros castanhos do capitão Freeman a escorrerem pelo convés. Jamie não se deu ao trabalho de argumentar ou de me convencer. Simplesmente soltou a minha cabeça, apertou-me o nariz e, quando abri a boca para respirar, virou o líquido fedorento da chávena. Engole, disse ele, tapando a minha boca com força e ignorando os meus movimentos e sons abafados de protesto. Ele era muito mais forte do que eu e não me iria soltar. Era engolir ou lutar. Engoli. Já estás pronta para outra. Jamie acabou de polir a aliança prateada na fralda da sua camisa e ergueu-a, admirando-a sob o brilho da lanterna. É mais do que se pode dizer a meu respeito, respondi timidamente. Eu estava deitada no convés e, apesar do rio estar calmo, ainda parecia um pouco tumultuado sob meu corpo. És um filho da mãe de um sádico, Jamie Fraser. Ele inclinou-se sobre mim e afastou-me os cabelos úmidos do rosto. Espero que sim. Se já te sentes bem para me chamares nomes, Sassenach, vais ficar boa. Descansa um pouco, está bem? Deu-me um beijo suave na testa e recostou-se. sem a comoção e com a ordem restabelecida no convés, os outros homens tinham regressado à cabina para se restabelecerem com a ajuda de uma garrafa de rum que o capitão Freeman conseguira salvar das garras dos piratas, pois enfiara no barril de água. Uma caneca pequena desta bebida estava no convés, perto da minha cabeça. Eu estava demasiado enjoada para conseguir engolir o que quer que fosse, mas o aroma frutado era bastante confortante. Estávamos com a vela pronta. Todos estavam ansiosos por ir embora, como se ainda houvesse algum perigo à espreita no local do ataque. Estávamos agora a mover-nos mais rapidamente. A pequena nuvem de insetos, a pairar à volta das lanternas, tinha desaparecido, reduzida a uns quantos mosquitos nas vigas, os delicados corpos verdes, lançando sombras pequenas. Dentro da cabine, ouviu-se de repente umas gargalhadas e Rolo rosnou no convés ao lado. Tudo estava a voltar ao normal. Uma brisa suave e bem-vinda soprou pelo convés, evaporando o suor que me umedecia o rosto e levantando as pontas dos cabelos de Jamie, soprando-os contra o seu rosto. Eu podia ver a pequena linha vertical entre as suas sobrancelhas e a inclinação da sua cabeça, que indicava que ele estava embrenhado em pensamentos. Não fazia ideia sobre o que Jamie estaria a pensar. No momento, estávamos ricos. Potencialmente ricos, pelo menos. E no outro, pobres. A nossa expedição bem equipada, reduzida a um saco de feijão e a uma caixa de medicamentos usada. Lá se ia a intenção de Jamie de não aparecermos como mendigos em casa de Jocasta Cameron. Agora não passávamos disso mesmo. Senti um aperto na garganta por ele. E a pena substituiu a irritação. Além da questão do seu orgulho imediato, havia agora um vazio terrível naquele território desconhecido marcado como o futuro. O futuro já outrora tinha sido questionado, mas as dúvidas tinham sido lançadas por terra pelo conforto de sabermos que teríamos dinheiro para atingir os nossos objetivos, independentemente de quais fossem. Até mesmo a nossa penosa viagem ao norte tinha parecido uma aventura, com a certeza de que possuíamos uma fortuna, independentemente de ela poder ser usada ou não. Nunca antes me tinha considerado uma pessoa que dava muito valor ao dinheiro. Mas ter a certeza da segurança arrancada daquele modo violento tinha-me causado vertigens inesperadas, como se eu estivesse a cair dentro de um poço escuro, incapaz de parar. Como Jamie se estaria a sentir, receoso por ele e por mim, e também pela responsabilidade enorme por tantas outras vidas. Ian, Fergus, Marsali, Duncan, os habitantes de Lallybroch, até mesmo aquela maldita Leary. Eu não sabia se havia de rir ou chorar, pensando no dinheiro que Jamie lhe tinha enviado. Presentemente, a criatura vingativa estava muito melhor do que nós. Ao pensar em vingança, senti um novo golpe que substituiu todos os medos menores. Apesar de Jamie não ser exatamente vingativo para um escocês, nenhum habitante da Alta Escócia sofreria tamanha perda como esta, resignado e silencioso. Uma perda não apenas de dinheiro, mas de honra. O que é que ele se sentia compelido a fazer a esse respeito? Jamie olhou fixamente para a água escura, com os lábios contraídos. Estaria ele a ver, mais uma vez, o cemitério onde, tomado pelo sentimentalismo embriagado de Duncan, concordara em ajudar Bonnet a fugir? Mais tarde ocorreu-me que os aspectos financeiros do desastre provavelmente ainda não tinham entrado na mente de Jamie. Ele estava ocupado com um pensamento mais amargo. Ele tinha ajudado Bonnet a fugir da forca, e libertaram-o para que fosse roubar os inocentes. Quantos mais, além de nós, sofreriam por causa disso? Não tiveste culpa, disse eu, tocando-lhe no joelho. E de quem é a culpa, se não minha? Perguntou ele baixinho, sem olhar para mim. Eu sabia como ele era. Poderia tê-lo deixado à sua sorte, mas não fiz isso. Fui um tolo. Foste gentil, não é a mesma coisa. Mas é quase. Ele inspirou profundamente. O ar estava refrescante, com cheiro de ozono. A chuva aproximava-se. Ele agarrou no copo de rum e bebeu. E depois olhou para mim pela primeira vez, oferecendo-me. Sim, obrigada. Esforcei-me para me sentar. Mas Jamie agarrou-me pelos ombros e levantou-me para eu me encostar a ele. Ofereceu-me o copo para que eu bebesse. E o líquido quente, como sangue, desceu pela minha língua e ateou-me fogo na garganta, queimando os vestígios de enjoo e de tabaco e deixando o gosto de rum. Estás melhor? Anuí com a cabeça e levantei a mão direita. Ele enfiou-me o anel no dedo. O metal estava quente de ter estado na sua mão. Depois, dobrando os meus dedos, apertou-me a mão com força e manteve-a assim. Estaria ele a seguir-nos desde Charleston? Perguntei em voz alta. Jamie abanou a cabeça. O seu cabelo solto caía em ondas pesadas para a frente, escondendo-lhe o rosto. Acho que não. Se ele soubesse que tínhamos joias, ter-nos-ia atacado na estrada antes de chegarmos a Wilmington. Não. Acho que ele soube por um dos criados de Lillington. Pensei que estaríamos seguros, pois encaminhámo-nos para Cross Creek antes que alguém soubesse das gemas. Alguém abriu a boca. Um lacaio. Talvez a costureira que te fez o vestido. O seu rosto estava muito calmo, mas estava sempre quando ele escondia emoções fortes. Uma súbita rajada de ar quente soprou pelo convés. A chuva estava a aproximar-se. O vento soprou o cabelo solto do seu rosto e ele afastou-o, passando os dedos pelas madeixas densas. Tenho pena pela outra aliança, disse ele após um momento. Ah, está, comecei a dizer, tudo bem, mas as palavras ficaram presas na minha garganta, engasgada pela repentina percepção da perda. Eu usara aquela aliança durante quase 30 anos. Era um símbolo de promessas feitas, esquecidas, renovadas e, por fim, absolvidas. Um símbolo de casamento, de família, de uma parte grande da minha vida e o último vestígio de Frank, a quem, apesar de tudo, eu amara. Jamie não disse nada, mas pegou na minha mão esquerda e segurou-a, acariciando os nós dos meus dedos delicadamente com o seu polegar. Eu também não disse nada. Suspirei profundamente e virei o rosto para a popa. As árvores da margem do rio balançavam com o vento cada vez mais forte, folhas sussurrando suficientemente alto para abafar o som da passagem da embarcação. Uma pequena gota de água bateu no meu rosto, mas não me mexi. A minha mão permaneceu quieta e branca na dele, parecendo estranhamente frágil. Era um pouco surpreendente vê-la daquele modo. Eu estava habituada a dar muita atenção às minhas mãos, de uma maneira ou de outra. Eram as minhas ferramentas, o meu canal de toque, misturando a delicadeza e a força pelas quais eu curava. Elas tinham uma certa beleza, que eu admirava de modo desapegado, mas era a beleza da força e da competência, a certeza do poder que as tornavam admiráveis. Agora era a mesma mão, pálida e de dedos compridos, os nós levemente ossudos, estranhamente nua, sem a minha aliança, mas certamente a minha mão. No entanto, permanecia numa mão muito maior e mais forte, a ponto de parecer pequena e frágil. A outra mão dele apertou mais, pressionando o metal da aliança prateada na minha pele, fazendo com que eu me lembrasse do que ficara. Ergui-lhe o punho e pressionei-o com força contra o meu coração, respondendo-lhe. A chuva começou a cair em gotas grandes, mas nenhum de nós se mexeu. Veio de repente, despejando um véu sobre o barco e as margens, batendo furiosamente nas folhas, no convés e na água, dando a ilusão temporária de que estávamos escondidos. Bateu fria e macia na minha pele, um bálsamo momentâneo nas feridas do medo e da perda. De súbito eu senti-me horrivelmente vulnerável e ainda assim totalmente segura. Mas sempre me senti assim com Jamie Fraser.